Vocês vão conhecer o rei. Agora olhem só no que eu me tornei. Tudo que eu quero é ser o herói da vez. E tu acha eu nunca vou perdoar o que você fez? Eu lidero esses megalos capitais, padrões gigantes e até seres imortais. Detalho rolos com o poder do meu bancário. É que cê não viu a vibe do Whisper de Art Online. Eu sei que esse escudo defende. Eu não sou do mal, não, eu sou diferente. Eu defendi e caí na minha frente. Por acaso não, meu punos insolente. Cê vai ver o The Wall, se der meio dia. Se ficar de noite, raio basta ver. Faz um soco só, cê nem vai sentir. Não sou faz um corte, minha cintura é crazy. Que vou voltar sendo brabo de Maie. Parto retalho, titã sem pedaia. E eu vou voar com as asas da liberdade. Haki, Jakara, capaz de se converter em Ki. É crescente demais, eu me sinto Bruce Lee. Só de respirar eu posso te destruir. Haki Lee, os anos da gestão me dá aqui. Te bater tanto tipo Baki. Satoru Gojo, o sol ele abre, ele abre. Sou frio e quente. Escuta essa voz que ecoa na minha mente. Notei que você é inteligente. Mas eu sou melhor e eu tô um passo à frente. Tchau, embarcação. Eu sou espadachim. Sei que eu morri 8, mais 18 é bem. Meu talento é dom, tá dentro de mim. Minha mãe passou fome, eu vi ela morrer. Voltei diferente. Se esconde, mas já te avisei aí. Só vem, na vai. Vocês vão conhecer o rei. Agora olhem só no que eu me tornei. Tudo que eu quero é ser o herói da vez. E tu acha eu nunca vou perdoar o que você fez? Eu lidero esses megalos capitais, padrões gigantes e até seres imortais. Detalho rolos com o poder do meu bancário. É que cê não viu a vibe do Whisper de Art Online. Eu sei que esse escudo defende. Eu não sou do mal, não, eu sou diferente. Eu defendi e caí na minha frente. Por acaso não, meu punos insolente. Cê vai ver o The Wall, se der meio dia. Se ficar de noite, raio basta ver. Faz um soco só, cê nem vai sentir. Não sou faz um corte, minha cintura é crazy. Jakara capaz de se converter em Ki. É crescente demais, eu me sinto Bruce Lee. Só de respirar eu posso te destruir. Haki Lee, os anos da gestão me dá aqui. Te bater tanto tipo Baki. Satoru Gojo, o sol ele abre, ele abre. Eu sei que eu sou frio e quente. Escuta essa voz que ecoa na minha mente. Notei que você é inteligente. Mas eu sou melhor e eu tô um passo à frente. Eu sou espadachim. Sei que eu morri 8, mais 18 é bem. Meu talento é dom, tá dentro de mim. Minha mãe passou fome, eu vi ela morrer. Voltei diferente. E dessa vez mais overpower. Só sai da minha frente.